meu gospel. Rap é o som, a rima, a batida. Se liga, tem o dom. Gospel, gospel. Rap é o som, a rima, a batida. Se liga, tem o dom. Gospel, gospel. Rap é o som, a rima, a batida. Se liga, tem o dom. Gospel, gospel. Rap é o som, a rima, a batida. Se liga, tem o dom. Chegando, chegando, chegando de primeira. Peso na batida, nas palavras verdadeiras. Não tente me parar, pois não vai conseguir. Quem se levanta, haha, se levanta pra cair. Deus é inspiração, na rima, no refrão. Vem comigo, não, não, não me diga não. Abra o coração, abra sua mente. Então você verá que pode ser diferente. Deus é mais, tudo faz, olhe para frente. Não desiste jamais. Sempre tente, não dê brecha pro inimigo te derrotar. Rap gospel é o som, se liga, eu tô no ar. A rima, a batida, o esquema é esse aqui. De lá, de cá, é isso aí. Deus é mais, corre atrás, você vai conseguir. Deus é mais, corre atrás, você vai conseguir. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Mas que parada errada, malandro mais que nada. Chegando de quebrada, vê se não embaça. JC é o esquema, aqui não tem problema. O lema, ha, rap gospel entre cena. Super-homem não existe, ninguém nunca lhe disse. Mas não, não fique triste, vou te apresentar alguém mais forte que o Superman. Se você quiser, ha, então vem. Invisível, meu Deus é invisível, impossível. Derrotá-lo é impossível com o seu poder. Ele vai te ajudar, é só crer. E o mais ele fará. Sem essa Jax nem Batman, Homem-Aranha. Se cair pra dentro, ha, tudo apanha. Sou lady da CI, fico por aqui. Qualquer bronca, maluco, aparece por aqui. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Um, dois, maluco, ouça minha voz. Um, dois, maluco, ouça minha voz. Um, dois, maluco, ouça minha voz. Um, dois, maluco, ouça minha voz. Um, dois, maluco, ouça minha voz. Clima tenso, chapa quente, cerveja pra depois. Não tente me parar, é lindo me parar. Um aviso vou te dar, você pode se machucar. Então sente o clima. Pode partir pra cima. Romeu, Romeu, chega na rima. Romeu, Romeu, Romeu, chega na rima. Romeu. Pum, pum, vou abrindo fogo. Tentaram me parar, mas tô na fita de novo. Maldito fariseu, eu tenho nojo de você. Se cair pra dentro, você vai ver. A rima é uma navalha, tô ligado que não falha. Ela corta, recorta, tudo retalha. Sente a explosão, rap gosta no refrão. Segue a rima, e não me diga não. Segue, segue a rima, aperte o play e vai pra cima. Sem estia, Romeu, ha, está na rima. Veloz e furioso, estilo venenoso, cabuloso, ha, 100% bicho solto. 27 anos depois, negro com 2002, calibre 23, entra em cena. Se o calibre vem, vale a pena. Você também vir, cai pra cá pra curtir, refletir sobre sua vida. Jesus é a saída para todo problema. Cristo contra o sistema. De Satanás foi quebrado. Bater de frente com o rei dos reis é complicado. Lucifer tá amarrado. Chega de vingança, renasceu a esperança no evangelho da luz. Louvado seja Jesus, calibre 23 no jogo. Pou, pou, vou abrindo fogo. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som. A rima, a batida, se liga, tem o dom. Gospel, gospel, rap é o som.